Perguntas no ar, ansiosos. Now, are these really the questions that I was called here to answer? I beg your pardon? Perguntas no ar, ansiosos. Perguntas no ar, ansiosos. You have to ask me nicely. Precisas de mais companheiros ou da companhia de mais hipsters? Precisas mais de diversidade biológica ou de transhumanismo galopante? Precisas mais do quanto a cada encontro ou do storyline da Netflix? Precisas de mais do teu precioso tempo ou de mais tempo para money making? Precisas mais de ler e andar nas nuvens ou de alimentar o éter da tua cloud? Precisas de mais companheiros de estrada ou de mais likes no Facebook? Precisas mais do saber fazer do labrador ou das performances do analista de Big Data? Precisas de mais instantes inimagináveis ou de mais fotografias no Instagram? Precisas mais de ideias para mudar o mundo ou de soft skills de um Scrum Master? Precisas de mais professores talentosos ou de mais horas de e-learning? Precisas mais de brincar aos cozinhados ou de oscilar entre low foods e fast foods? Precisas de mais memória para pensar ou de mais RAM para te esqueceres disso? Do you have any other questions for me?